Contei, Juliette, Bravo Delta. Sun 3198, solo 20, Sibéria direita, solo 1219. Direita 1219, Sun 3198. Solo Salvador, bom dia, Sun 3198, Bruna. 139. 3? Na Alfa, tinha portão 3, Sun 3198. Ô Salvador, voo 1260, autorização, centro de informação. November, autorização de tráfego, Recife. Voo 1260, autorizado Recife, nível de voo 390. Via para o ISC 58, subida por retração Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5566 o código, 1965 é o controle. Autorizado nível 390, sai da Aromba, transição Aru, curva esquerda para o ISC 58, transponder 5660, controle saída 11935, voo 1260. 1260 confirmando a subida Puca, Papá Uniforme Charlie Alfa, Puca Aracaju e o código 5566. Saída Puca, código 5566. Correto, chama para puxa sonar. Chamará para pushback acionamento, voo 1260. A subida Puca Aracaju, ok? Ok, Puca Aracaju. 35. Motor 1935, grato, bom dia. Motor de Salvador, Juliette Bravo Delta, decolou, pista 90, saída quase. Papatango, Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 090. Subi e mantenha o nível 090 na saída quase, Juliette Bravo Delta. Do 060, desça para 2000 pés, o ajuste 904, autorizado LS, reporta no localizador. Desce para 2014, reporta no curso, 4060. Sul 4207, desce mantenha 4000 pés, o ajuste no 014. Desce para 4000 pés, ajuste no 014, Sul 4207. LS Pistão 0, Azul 4060. Azul 4060, completo final, sou Renanão 86. 86, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4060, final da X-Ray. 4060, livre pouso, vento 170 graus, 12 nós. Livre pouso, Azul 4060. Desafia para 2000 pés, o ajuste na 04, autorizado LS, reporte no localizador. Desafia para 2000 pés, ajuste na 04, autorizado LS, Azul 4207. Voo no 260 no gate 4 para pushback e acionamento. Para 260 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Chamará para o táxi, o voo no 260. O 4207 ILS. Complete final, turno 864207. 864207, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, final de 7 milhas, estabilizado ILS. Quem chamou foi o Azul 4207? Afirmativo, 4207, final de 7 milhas, no ILS, avistando. O vento 180 graus, 13 nós, sem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, o Azul 4207. Conforme está enxergado, ok? Será. Joel 320, pela Perusco 50. Decola da 10, saída da El, Leda, após Bidev. Em Bidev, intercepta 50 para Porto Seguro. Após decolagem, curva direita, aciona 5001 no transponder 11935. A frequência do controle. Autorizado 320, Upper Whiskey 50, decolada 10, saída DL Zeta, da L Zeta, pós IDEV. Pós IDEV, Adel, está para Porto Seguro. Transponder 5001, curva direita após a decolagem. Controle 11935, no 777. Após o IDEB, intercepta o Peru 50. O seu cotejamento está correto, me chama para o push no 777. Vai chamar para o push 777. Quente, submantém 070, Juliette Bravo Delta. Autorizado 070, Juliette Bravo Delta, já. Voo 260 com 116 a bordo, no meio de 3 horas e 11 minutos, alternando Salvador, pronto para o táxi. Presta via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 186, altímetro 1014, tem um voo no 260. Índia e Alfa, ponto de espera no 0, ponto de torre 118, decimal 6, altímetro 14, obrigado, voo 260, bom trabalho. Eu também. Azul 4060, ingressa via Juliette pro 01. Juliette pro 1, 4060. Do 74, Recife Center 128, decimal 8, if enable 133, decimal 25. Seven four, did you copy? The 74, do you read me? Direita 219, boa. The 74, do you read me? Solo, Salvador Azul, 4207, livrou. 4207, prossegue de Alfa Juliette para 09. Alfa Juliette para 09, 4207 da Azul. Do 74, if you read me, please call ident. Down there. Do 74, in blind transmission, maintain 180, can check now center at 128.8, alternate 133.25, go to 74. Jet 6740, acione identificação, autorizado de chegada Mari, deixe mantém o nível 050, o ajuste na 04. Identificação, chegada Mari, desce 050, confirma ajuste, fica dois. Afirmativo, WebJet 6740, voo ITAP, está presente. Voo ITAP, comunicador, WebJet 6740. Solo Salvador, bom dia, tá 3895. 3895, prossiga. Autorização, Guarulhos, nível de voo 360. 95 para Guarulhos, 340 está autorizado, decola da 10, saída da El, Leda, após Leda, Bidev, onde intercepta a Upper Whisky 50. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5574 no transponder, 11935 controle. 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da pressão no 0, saída da El, Leda, após Bidev. Intercepta PUIF 50, decola com curva direita, transponder 5574, controle 119-35-0385. Cotejamento correto, chama para o push. 260, decolado aos 40, controle em 1935. 1935, voo no 260. Controle, voo no 260. Zona 260, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 390. Submantém 390, na subida Puka, voo no 260. Salvador, Juliette, Bravo Delta, atinge o mantém nível 070, está afastado 20 milhas de costas. Juliette Bravo Delta, aguarde para o transgerente das comunicações. Aguarde, Juliette Bravo Delta. Novo 1777 na 05 para posto de acionamento. Dono 777 autorizado. Pushback acionamento, chama ataque. Autorizado posto de acionamento, chama ataque 777. Levou no 260? Persiga. Tem uma formação à nossa direita aqui, podemos voar direto à posição Jambo? Não, Aracaju? No 260, vou em Aracaju. Vou de Aracaju, no 260. Salvador, Tão 3, Zona 9, informação 90, nível 360, Galeão. 3191 para o Galeão, nível 380, está autorizado conforme a sua rota do plano, decola da 10, saída da El, Leda, Bidevi, Bidevi intercepta pelo ISC 50. Aciona 5004 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 0380, asa El, Flash Bidevi, a partir daí intercepta pelo ISC 50. Decola da curva direita, 5004, vou transpondo com 935, controle São 3191. Mais correto, chama para o posto 10. Autoriza descer via e completar o ILS. Bilhete 6740, descer para 2000 pés, o ajuste na 0-4, autorizado ILS, reporte no localizador. 2010, 1094, autorizado ILS, reporta no localizador, Webjet 6740. O Salvador é o 5240, 6 de novembro, usa o 250. Trip 5240, aciona identificação, autorizado desligar da Mari. Vê se mantém ao nível 060, ajuste no 0-4, reduza para 250 nós, 5240. Desce para o 060, ajuste no 0-4, reduzindo para 250 nós, 240. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, altímetro 1014. O serviço radar terminado, 63 milhas nordeste do VR de Salvador, mantém o nível 070, chame Aracaju 1203, Juliette Bravo Delta. Aracaju 1203, Bravo Delta. Controle Salvador 5220, nível 190 para descida. Gente da November. 5220, aciona identificação. Para a vetoração para sequenciamento, voe na proa de Duna, desça para o nível 050. O ajuste 1-0-4. Direita Duna, 050, ajuste 1-0-4, 5220. Duna 260, chame Centro Recife na 2685, alterna 1-2545. Tem nível de voo 37. 85 a primária, 12545 a secundária. 2685, 2545, obrigado. Chegou o 977, ponto, espera pronto. Triplo 7, ingressa e decola 190 graus 13 nós. Decola 1977.